esse ano. Também formo um mar de pranto, de chorar por quem eu amo. Esse choro é de alegria que de nós ninguém duvida. Sou tudo na vida dela e ela é tudo na minha vida. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é de querer bem. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. Para o campo, para fugir à confusão, queria ouvir cantar o galo e ter uma plantação. Para plantar um tomatal, comprei tomate em semente, cavei, plantei e reguei, dediquei-me inteiramente. Sei como aconteceu, no meio do tomatal nasceu um pepino tão grande, nunca se viu coisa igual. Fazia um grande contraste por ser grosso e ramalhudo, um pepino entre os tomates, e estava um caso de tudo. Como uma erva daninha, mas apareceu a gritar minha boa mulherzinha. Homem, não despides, deixa o pepino onde está, para fazer boa salada, melhor do que isto não há. Da cidade para o campo, para fugir da confusão, e ouvir cantar o galo e ter uma plantação. Para plantar um tomatal, comprei tomate em semente, cavei, plantei e reguei, dediquei-me inteiramente. Sei como aconteceu, no meio do tomatal nasceu um pepino tão grande, nunca se viu coisa igual. Fazia um grande contraste por ser grosso e ramalhudo, um pepino entre os tomates, e estava um caso de tudo. Sei logo em arrancá-lo, como uma erva daninha, mas apareceu a gritar minha boa mulherzinha. Homem, não despides, deixa o pepino onde está, para fazer boa salada, melhor do que isto não há. Arc-en-ciel.

tive desgostos nesta vida e até perdi as forças e a vontade de viver. Mas Deus deu-me coragem para seguir o meu caminho sem nada temer. Quantas vezes eu rezei chorando: meu Deus, não me abandonas e ensina-me a sonhar. Agora quando canto tenho uma luz que me guia para me acompanhar. Sempre que a tristeza me invade, eu digo que o dia amanhã vai ser melhor. Assim sobrevivo sem mágoas nem lamentos, rezando ao Senhor. Mais uma vez para me dizer: vais ficar melhor. Quantas vezes implorei gritando: meu Deus, vem me acalmar, que eu não consigo mais dormir. E logo a minha alma fica cheia de esperança, volto a ser feliz. Sempre que a tristeza me invade, eu digo que o dia amanhã vai ser. Pois vimos de ouvir a canção de Maria, Lisboa, Tenho Fé em Deus. Ora, então continuamos com música e vai ser, então a música vai ser o Dia Paisão Amarante, Mulher Chorona. Depois se arrepende e chora. Esta é a mulher chorona, chora como uma sanfona. Arruma as malas, diz que vai embora. Pouco depois se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora.

temos de estudar, aprender a ser amado nas mais belas sensações. Esta noite eu vou sair, ai, ai, ai, pelas ruas a cantar, ruas a cantar, e com elas todo dia, ai, ai, ai, serenatas ao luar, serenatas ao luar. Venha lá quem quiser vir, ai, ai, ai, as donzelas a cantar. E de manhã regressar, esta noite eu vou sair, ai, ai, ai, pelas ruas a cantar, ruas a cantar, e com elas todo dia, ai, ai, ai, serenatas ao luar, serenatas ao luar. Venha lá quem quiser vir, ai, ai, ai, as donzelas a cantar. De manhã regressar. De ti, mãe, penso em si. Jamais esqueci o teu rosto, lágrimas amargas eu vi, choradas em silêncio e desgosto. Os teus cabelos da vida, teu chá e lilés velhinhos, os teus cadinhos da vida, branquinhos cabelos. Oh, como trocar de cor, lágrimas, ó lágrimas de minha mãe com tanta dor. Teu filho imigrante foi-se para além do mar. A Deus rogo a cada instante, mãe, é hora de te abraçar. Teu filho imigrante foi-se para além do mar. A Deus rogo a cada instante, mai hora de te abraçar. Passam os anos e esperas, e o teu filho sai voltar. Tempo, oh tempo, espero aqui. O meu filho regressar. Tudo o que eu quero, Deus sabe. É seus cabelos a apagar antes que a minha vida acabe. O último beijo lhe dar. Tudo o que eu quero, Deus sabe. É seus cabelos a apagar antes que a minha vida acabe. O último beijo lhe dar. Branquinhos cabelos, oh, como trocaram de cor. Lágrimas, oh, lágrimas de minha mãe. Teu filho imigrante, hoje se para além do mar. A Deus rogo a cada instante maior do te abraçar. Demais, fica no meu peito a dor da solidão.